Pode para decolagem para passear. Aguardando para decolagem para passear. Passear Cione 5452 no transponder. 5452. Patrulhando decolagem, pistão no 7, vento no 40 graus, 5 nós. Copa Serra, decolou ao 39 no 208, controle, bom voo. Grato, Copa Serra. Controle, Salvador, boa noite, Copa Serra, decola no 7, saída Puca. Papá, é Copa Serra, contato radar, suba para nível de voo 210, saída Puca. Chegando para 210, saída Puca, Copa Serra. Eco, Índia, novembro, prosseguiu? Agora está passando a Arduino, mas é a direita para a prova de para a do Mário Matriar, para a prova de para a prova de Índia. Gente, chama a tendência de voo 090, transponder 5136, confirma. Confirma seu transponder, o Eco, Índia, novembro. Sempre vou na projetada para interceptar a chegada da mar e reposto para a descida. 5692. Piedra 59, prossiga. 259, para táxi com o propósito, para o compreendi 132 a bordo, 5 horas e 30 de autonomia. Já que seria a parte índio, ponto de separador 118 decimal 95, ajustando a 093. Gente, 150 no PAB, bom voo. Papatango, Vitor Kilo Delta, desça para 2.000 pés, o ajuste no 013, autorizado a final de acesso e repasso habilitado. Volta na Vitor Kilo Delta. 150 graus, 7 nós. Alinho Colo no 0, Chanel 62. Ajuste no 013. Fala Salvador, muito boa noite, Otan 3197, informação X-Ray, autorização Galeão. Otan 3197, boa noite, para o Galeão, nível 300 autorizado. Decolagem da 1-0, curva direita, subida da Euleda, Irumi e Upper 9857 até Monsul. 5462, transponder, controle 120.8. TAN 3197, autorizado o Galeão, nível 300, decolão da 1-0, curva direita após, saída da EL, Leda voa Irumi, CCPW November 857 até Mouso, transponder 5462, o transitivo controle 120.8. 3197, correto, chame para posicionamento. Chamaremos. 9 decolou 57 no 208 controle. 08. Controle Salvador, Xanaia 6259. Xanaia 6259, contato radar, suba para o 360, voe direto Leda. 360, direto Leda, Xanaia 6259. Voo 1168, boa noite, a sua identificação autorizada chega da mar e desça para nível de voo 090. Papá, papá, eco, papá, Sierra, chame o Centro Recife, frequência 12545, alterne 12685. 12545, alternando 2685, eco, papá, Sierra. Localizador, Vitor Kilo Delta. Tá passando o Vitor Kilo Delta, chame a torre, 1895. 1895. Torre Salvador, boa noite, tá passando o Vitor Kilo Delta. Hoje na aproximação, reposta no externo. É, modifica na presença visual, é, pouso 17. Pente da presença, autorizado para seguir, base pela direita, reporte na final da ano 7. Porta lá. Ou 1168, inicie redução para 2309. Ou 1968, desça para 050. 050, 1968. Eco India November, controle. Liga. Qual foi o seu indicado? Começo 159. Tem condições de manter até o estar? Valeu, possível. Thank you. Oxana 6259, chame o centro Recife, frequência 13325, alterne 12551. 13325251, boa, Oxana 6259. Boa. Eco India November, desça para 2000 pés, o ajuste no 013. 2000, Eco India November. 0705, boa noite. Autorizado Galeão, nível 360. Decolagem da 1-0, curva à direita, subida da El, Leda, Irumi. Via Upper November 857, até Monsul. 5472, transponder, controle 120, decimal 8. Autorizado 360, decolando, nível 360, decolando 1-0, curva à direita, saída da El, transição Leda, Irumi, Upper November 857, Monsul. Transponder 5472, controle 208, bom, número 05. Bruno 705, correto, são informações para o estacionamento. Chamará pronto, puxa o pé de estacionamento, Bruno 705. Bom, 1168, vai para ação para o sequenciamento, curva esquerda para o 020, limite localizador. Esquerda, 020, limite localizador, bom, 1168. Eco India November, tem condições de voar na proa 070? Para o 070. É, se voar na proa 070, responsabilizado. Eco India November. Nada. Gol 1968, desça para 3000 pés, o ajuste no 0.03, reduza para 2009. Reduzindo, já está voando da mínima limpa 205, descendo 3000 com 1013. Passa. 1968, destinado 2000 pés, na prova intercepta, reporta estabilizado. 2000, nessa prova, reportar estabilizado, voo 1968. Salvador 3197, para pushback e acionamento na remota 12. Remota na 2 autorizado, 3197 foi pronto para o táxi. Autorizado, chamando o táxi 3197. Passando, é a primeira beta. Eco Indy 9, completo da torre 11895. Boa noite, aqui é Garabenda. Eco Indy 9. Papapá, Eco Indy 9, prossiga. Na aproximação, a 2 milhas de Sembra. Gente, tá autorizado o pouso, pista 10, vento 150 graus, 069, Eco Indy 9. Passou Simbra para mudança de régua, base pela direita, 17, régua ainda não vem. Este base curta, informo que tem um tráfego vindo à retaguarda, base curta para não perder a prioridade, em novembro, reposta final da 17. Afirmativo, certo. Pode informar qual o tráfego à frente da gente, tipo de aeronave? É um Papa Alfa 34, ele está passando agora o externo, está com 140 de Gaussi. Então tá reduzindo mais o gol 1968. A gente graça o gol 1968, agora ele tá virando pra... Não, ele tá mantendo a proa da pista 10, acho que ele vai virar pra 17. Ah, ele vai pra 17? Pra, virando pra 17, gol 1968, mas se o senhor puder continuar a redução pra poder ajudar no gol dele? Não, sem problema, nós já estamos reduzindo bastante. A senhora está falando, ele vai pousar antes da gente? Depende do sequenciamento da torre lá para pista 17, o gol 1968. Agora você está próximo do ano, completa com a torre, descendo para 2000, na frequência 118, decimal 95. 118,95, obrigado, hein? Boa noite. Boa noite. Obrigado, pouso, pista 17, vento 150 graus, 069. É, Dois Salvador, boa noite, gol 1168. Está na final, 3 milhas para o Índia Sierra, bem reduzido. Gente, continua a aproximação, aguardando instruções de pouso, o 1168. Quem negar no 0 no 4. 14, aguardando o gol 1168. Só para informar, nossa velocidade de aproximação vai ser 145. Gente. 168, autorizado pouso posição 10, vento 160 graus, 069. Livre pouso 160, voo 168. 2 November, no solo, 06, confio o pátio. Check deck, ingresso no pátio do Graia, reforce pista livre. Controle Salvador, de Papapá Parque, Papapá Serra. Papapá Serra, na disputa do controle, reporta para a descida, voando a proa de bombe. Já na proa de bombe, reportará para a descida de Papapá Serra. Santa 3197 para o táxi, temos 143 a bordo, Fernando Campinas, 3 horas e 30 minutos. Identidade de autonomia 3 horas e 20, táxi via parte Índia, ponto de espera, torre 118, decimal 95, destino 0 no 3, no 3, Santa 3197. Santa 3197 com 10 no 3, via parte Índia, ponto de espera 90, 1895, está confirmando 3 horas e 30 minutos. 3 horas e 30, bom voo, TAM 3197. Boa noite. Solo Salvador, voo no 705, está na posição 02, pushback, acionamento. Voo no 705, após a aeronave da ação, taxi era retaguarda, está autorizado e estão em pronto para táxi. Deixa após a passagem da aeronave da ação, inicia, chamará para o táxi, voo 705. 050, com a passeia. No 168, solo 06, libra direita, chama solo em 1211. A direita 211, obrigado, boa noite. No 168, boa noite, táxi de Alfa, chamei a sua Juliette. Salvador, TAM 3197, ponto de espera pronto. TAM 3197, livre alinhagem de colapso, no 0, vento 170 graus, 069. Ali decola da 10, TAM 3197. Alpha 081, Salvador Control. Zona 97, decolada zona 3, chama controle em 120.8, bom voo. 20.8, obrigado, senhor. Boa noite. Zulu, Fox Iden, there's two bombs. Arrival descends 4,000 feet, and it was 04. Salvador, voo no 705, POB 94, 3:33, altera a cabina de contato. Zona 705, à direita via Índia, ponto de espera, torre 118, decimal 95, posição agora na 094, bom voo. Paciente, parece autorizado via Índia, ponto de espera 118, 95, ou no 094, obrigado, bom trabalho. Boa, no 705. Finalmente. Europa 081, Salvador Control. Europa 081, Salvador Control. Europa 081, go ahead. Europa 081, Skok Aiden, descend 4,000 feet, when it was 04. Aiden, 4,000, 1014, Europa 081. Salvador, boa noite, Bono 705, pode esperar pra. Bono 705, livre NL, colapso no 020, 170 graus, 062. Sente a linha e decola o gol no 705. Processo 05 decolado, Zona 7, chama controle 120.8, bom voo. 1208, gol 705, uma boa noite. Controle Salvador, boa noite, gol 705, passando 3 mil pés na saída. Vamos 705, contato radar, sou para o 360, via saída da El. Via saída da El, gol 705, pode voar direto da El, Olinda? Vamos 705, mantém o perfil, tem os outros tráficos que estão na mesma saída que o senhor. Ok, 705. Papapá, é só para Serra, posso confirmar, manter a proa... 260, aguardando vetores. Pro 260, após bom, aguardando vetores aqui para a Serra. Seu limite será radial 320 de Salvador. Limite será radial 320 de Salvador. Sério, Tá 3, 197? Toma Recife no 3325, bom voo, Tá 3197. 3325, boa noite. Europa 081, descend 2000 feet, search your left final and report service. Down 2,000 feet, clear airless, air right runway 10, what got you established, Europa 081. Copa 7, considera a vetoração pós-bomb, pós-bomb, prossegue na chegada, pós-bomb, pelo. Copa Serra? Na escuta, prossiga. Considera a vetoração após bons, o tráfego já está bem à frente dessa aeronave, após bons, voou, selou, selou Duna. Estimativo, após bons, selou, selou Duna, o Aircom Paterno. Bono 705, chama Centro Recife, 133, decimal 25. 133, 25, 705, boa noite. Papapapai, Papaterra, dispara 2000 pés, o ajuste no 014, autorizado final, reporta estabilizado. Ajustado no 014, descendo para 2000, reportar estabilizado, é com Papaterra. Localize runway 10, Europa 01. Passageiro 81, contact tower 118.95. 118.95, Europa 01, boa noite. Boa. Salvador, tower, boa noite, Europa 081. Establish localize runway 10. Europa 081, Central Land, runway 10, wind 160 degrees, 069. Central Land, runway 10, Europa 081. 0821 on ground at 28, leaving right, call Salvador ground frequency 121.11. 111, Europa 081. Estabilizado é Papa Serra. Papa Serra, contato com a torre, 1-1895, bom pouso. Obrigado, uma boa noite. Estou aí, Papa Serra. É Papa Serra, prosseguiu. Papapá, Eco Papa Serra, 2. Já estamos estabilizados no ILS, o Eco Papa Serra. Sim, prossegue para pouso 110 ou 107. Gostaríamos de pousar na 110, arremessei e pouso final na 107. Sim, reporte iniciando a remetida Eco Papa Serra. Para o toque remetido Eco Papa Serra. Papa Serra confirma irá realizar toque arremetida ou arremetida no ar? É toque arremetida. Sim, toque arremetida na pista 1-0, pois prossegue para o 1-7, confirma? Afirmativo, e no 1-7 ponto final. Sim, é Papa Serra. Papa Serra, livre toque arremetida na 1-0, vento 1-60 graus, 059. Vente livre, toque arremetida para Papa Serra, na 1-0. Confirma o Pat 4, após um pouso na 1-7. Agarro, Graé. Sim.